se Jesus também foi dito aquele que repudia a sua mulher deve lhe dar uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo: quem repudia a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, mas põe a se tornar adúltera. E aquele que casa com a repudiada comete adultério. Disse Jesus, também foi dito: aquele que repudia a sua mulher deve lhe dar uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo: quem repudia a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, mas põe a se tornar adúltera. Daquele que casa com a repudiada, comete adultério.